Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, estamos no dia 16 de outubro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que hoje assinala a sua 120ª edição. É verdade, termina hoje a 7ª e última semana dedicada então a estas músicas que, na minha opinião, são dos melhores instrumentais que já alguma vez se fizeram. Ora, como disse sempre, isto é apenas uma opinião, é apenas uma construção feita em base naquilo que eu conheço da música instrumental e felizmente já é um grande universo. Ora, vamos agora ficar com dois temas que eu acho que os ouvintes bem conhecem. Acho que uma das coisas que Carlos Santana mais bem conseguiu fazer foi En Aranjuez con tu amor, uma versão de Aranjuez mon amour, que aqui é então ligeiramente alterada, mas não muito, uma versão bem diferente, muito original ao mesmo tempo, de Carlos Santana. Vamos depois ficar com o Warren, e quem é que não gosta de um bom saxofone? A música Hey Jude ajuda a que a melodia do saxofone seja ainda mais bonita. Ora, o Warren irá então trazer-nos esta versão em saxofone do tema dos Beatles, Hey Jude. Antes, En Aranjuez con tu amor, a música e a versão de Carlos Santana. Thank you. E chegamos, estimados ouvintes, ao final da edição de hoje do nosso Nota 7. Não é verdade? Mais duas músicas, grandes também, e que vão fechar as portas à 120ª edição deste espaço radiofónico. O Nota 7 vai agora trazer-lhe Steffi Struts, aliás, um tema de Schutz Love. Depois vamos ficar com Rubia, música de Armic. Dois temas bem distintos, mas que foram igualmente muito bem conseguidos. Na próxima semana vamos até às Índias trazer música instrumental. Mas por agora despeço-me, com a promessa de que, salvo algo imprevisto, como é lógico, vamos voltar a encontrar-nos de hoje a 8 dias para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, tenha uma boa tarde, na companhia do Canal 2 da Antena Web. Até ao próximo sábado.